0-1-64-100 Liberante, chame Tony 1-18, decimal 95-295 no 64-100. Funcionando 143 no solo 37, livre na Fox, chame 209. Fox, qual 209? Pegou no 645, está estabilizando a LS da 10. Agora 645, tráfego ajustado, pista na 0 com os autorizados, vento no 50 graus, no 39. 50 com no 3, com os autorizados, no 645. Vai. Então, mal vai estar aqui, antes que fosse uma mal estar, não pode chegar, eu vou ficar. Número 645, nas solas 41, linha direita, chama 09. Eita, deixa eu lá, obrigado. 01, até pro senhor. Azul 406, decolado 243, chame controle 0028, por favor. 08, muito obrigado. Boa noite, controle azul 406, decola, passa 1310. Azul 406, contato na base da PUCA sobre a matéria 350. PUCA, sobe matéria 350, azul 406, 406. Chanelha 201, do qual é autorizado a piscina 0, vento no 60 graus, no 211. Presente direto Romeu Fox 08. Presente direto Romeu Fox 08, azul 4206. Eu vou 4206, chama-se Centro Rossícia, frequência 126.85, alterna 125.45. Chama agora 2085 ou 2045, obrigado. Chama o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.10. 2835, 125.10, olha aí. Salvador, boa noite. É o voo 18, 19, para o tempo, esquerda 10, pronto. Segundo, esse menor, ficha nas mãos, ele vai ganhar e decolar, vento nos 5 0 graus, na 2 graus. Ali, decolar da 10, boa noite, menor. 3-8 na 7 no Cláudio de Mundo, chama no 08. 7, boa noite, na 3-8, mais 7. É 3897, contato o radar Nicolau, suba via saída Savoana, para a número 320. Saída 320, na rua, é 1869, chame Recife agora, frequência 1-28-8, alternado 1-35-3. Recife 282-353, boa noite, 69, boa noite. Projeto 97, centro de projeto direto, posição Ognave. Direto Ognave, 4897. Afirma. 645, autorizado Leandro, colapso 1-0, vento no 5-0 graus, 099. Ele cola da 1-0-1-6-4-5. Número 645, declarado 2-0, chama o controle 2-0, missão 8, tudo bem? 208, obrigado, bom dia. Controle de Salvador Boa, com 1-645, passando 1.600 pés na São Paulo. Número 645, contato radar, subiu via São Paulo para o número 360. Via do 360, o 1-645. Número 645, submarino 340. 340, voo 1645. Pistola 6259 do Colégio Autorizado da Olinda, com a Pistola 00, entrou 500 graus, 1 a 0. Número 400, chama para Recife, frequência 128.35, alternado 125.1. 128.35.25, obrigado, bom dia, boa noite, no 645. 2, Salvador, na escuta do América. Senhor, boa noite. Só pode me passar a frequência de solo? 121.9. 121.9, obrigado. Meu nome é 259, deixa eu me receber agora, frequência 128.35, alterna 125.1.